quando pensando em nossas vidas. E sei que você tem muito o que falar. Comece por onde nós erramos. Eu estou aqui pra lhe escutar. Coisas que a gente não viveu. Se não foi isso, me diga o que aconteceu. Ou quem sabe foi por erro meu. O tempo vai deixar pra trás toda essa dor que entrou em seu coração e te deixou assim desse jeito. Essa dor que entrou em seu coração e te deixou assim desse jeito. Sei que você tem muito o que falar. Comece por onde nós erramos. E eu estou aqui pra lhe escutar. Coisas que a gente não viveu. Se não foi isso, me diga o que aconteceu. Quem sabe foi por erro meu. O tempo vai deixar pra trás toda essa dor que entrou em seu coração e te deixou assim desse jeito. Essa dor que entrou em seu coração e te deixou assim desse jeito. O tempo vai pra trás toda essa dor que entrou em seu coração e te deixou assim desse jeito. Assim desse jeito. O tempo vai deixar pra trás toda essa dor que entrou em seu coração e te deixou assim desse jeito.